Faço carinha e o seu empresário também, parceiro Rian. O Rian Valk, né? Valeu! E marcou meu viver. Então bora, vai! O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Adriano Parque! Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para Patrese. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho. Tá aí na área, tá curtindo o baile, tá aqui no gigante, e já tá na tela, já tá na tela, a Trevo Esportes, fechado com o baile do Patrese, bora pra cima, isso é Trevo Esportes, fechado aqui, Trevo Esportes, toma, mais um, cima, pra viajar nas marcantes no ponte. Que foi? Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Você! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Recorda, recorda, recorda, vai! DJ! Patrese. Baile do Patrese é bagulho doido. Sabe por que eu voltei? Tinha como. E aí? Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. DJ Marlon Beats, DJ Patrese. Vai ser. Continua, tá no ar. Baile do Patrese. Pra cima! Crocodilo. Fiz de tudo por você. Fala, Madrinha! Parceiro Patrick Santana também tá aqui, ó. Eu estou. Ele juntamente, o Felipe Cadeirante, obrigado, viu? Amor, será que... E o Edson Júnior também, meu irmão! Prefeito de Maritu. Fala meu brother Michel. Você também, o Anderson. CMG, né? E o Caio do Rock. Bora, Caio. Assim. Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. Vai recordando! Diz aí! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Tá bonito! Quantas vezes... Nem ligo. GDS. Tá comigo. É a Maurete. Prima da Gretchen. Me faz o. Deixa pra lá. Melodia. As aventuras. Teleflex. De amor e paixão. Eu hoje guardo no meu coração. Ó, tonelada. Tá bacana. Eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Ah, feliz! Quando eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o amor. Pai, só tá começando. O filé tá na área, então bora. O que eu faço, amor? E aí, Chico doido? Bota o ar no 12, meu irmão. Sem você na minha vida. Vem zero graça. Wagner também. Guanabara, por aqui. Beijo. Mundo do Red, meu irmão. Fronteira com ele mesmo, pai. Estamos chegando de novo em Macapá. E o Thiaguinho vai na quarta. Quarta vez, papai. Vamos pra cima. E aí, André do Parque? É a sua primeira dama, cara. Eu sou maluca. Tu tá maluca, vai, para. Só as principais, assim, ó. Fala, Emílio. O Emílio desce, desce do animal. Sofrer pra lá, diga, Sara. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Bora, Chiquinho! Amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. E aí, nome de R.A. Boutique? Parceiro empresário Anderson, você é parceiro, meu irmão. A parceria de sucesso com o baile do Batreze, com o Crocodilo, R.A. Boutique, e tá na tela. É a Duque Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. E agora passo os dias a esperar. Machuca, vai. Com os versos que escrevi. Do ano e o ponte já desse jeito, ó. Vai ter água bacana. Dade, dade, dade, dade, dade, dade. Um, dois, três. Ai, saco de. Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso chorar? Como é que é? Pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que eu vim mostrando seu retrato, sai conversa. E aí, Deco? Olha o Deco da XP e meu parceiro Netinho. Direto de Macapá pra Belém do Pará. E aí, Deco? Segue a sua estrada. Aqui. Segura. Um abraço também! O Isaac da Lana Baia! É o parceiro do baile, é verdade! Fala, Isaac! E a Penélope Charmosa! O meu parceiro Olhão! E a Deise Miranda! É a Penélope da tela! Tá do gigante! Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Empresário Netinho, o gerente Fabrício. É o Jurunas Carnes, na para, na para, na para. Música do Garçom Gordo. Dia assim, eu senti, querer e Pambu Rô. Junto a mim, que pena que você. E meu parceiro Robson do Corte. Estou aqui. Cara que dá o grau no visual do Patrícia. É o Robson do Corte, irmão. Do Juruna, né, Bom Jardim. É meu parceiro. Sem você. Como é que é? Meu grande amor. No telão do gigante, Robson do Corte. Um abraço também. Bruno Monte. Deixando de pressão também. Tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Bruno? Mega Estilos. Sação da manhã. Tomando uma. Dos e curtindo as marcantes assim, garoto. Buguinha também, lá da RV Veículos. Bora, Buguinha. É meu carro, contigo. Vou te namorar, te fazer feliz. E o açaí da hora, meu amor, do meu parceiro Adriano Abençoado. Tanto, é o açaí da hora, meu irmão. Tanto, e o açaí da hora, frente ao setor do Bezerra, ao lado. Eu sinto por você. Açaí da hora, do Adriano Abençoado. Assim, esse eu tiro o chapéu, papai. Esse shopping também, Tati Belém. É o açaí da hora na parada. Com muita paz e muita. Olha, neném, te vira no chita aí, meu irmão. A noite inteira nessa festa eu vou te amar. Deixa aí essa parada aí, neném. Mistérios de sonhar. Do mega. O açaí da hora. Porque te amo tanto. Do meu parceiro Adriano Abençoado. Dinâmico, vou te namorar. A parceria que deu certo e de sucesso é a Trevo Esporte. E tá na tela, como é que é? Te amo. Como é que é, vai? Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Rapaz. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai... Trevo Esporte. Aí eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop, eu sou do Tapanã. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Jura. Alô, everybody. Imagina, imagina. toma caqueado, toma no gigado. E vem dançando bem, vem dançando bem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Uma atrás da outra. Lá vem Vitória. Esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho, explode esse bagulho. fere, amores que dói, amores que apaga. Lá vai, vai. Fofoqueira faz barulho. Quem tem amigo viado dá um grito. Quem tem amiga sapatão dá um gritão. Galera do Paysandu dá um grito aí. Galera do Clube do Remo dá um grito também. Bora pra cima. 5, 4, 3, 2. Sabe quem é, né? Eles... Alão Beat pra 13 e na parada. Na produção. Lá vai, lá vai, vai. Joga pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Oh. Pra cima. Hey. Não para. Oh. Hey. Agora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é cocô? Tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, o que, olha o que a galera fala. Foda, foda, foda, foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai pra cima, mano. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Tipo eu. Solteiro não dá. Namora, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Calma, calma. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Joga! Vai, vai, vai, vai pra cima agora. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. É carreira. E tá bem que agora eu tô de peça. De meu, eu tô com medo. Sim. Vai, e ela vai, tá demais. É pra se ligar, ponte. O que? A unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Pensei aqui na voz. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. Como é que é? Não pensei que um dia fosse te perder. O caquiado, vem. Em machucar seu coração. Jota Minati Marituba e o Anderson, o Mauro GDS. Fala, Bigodinho, o Caio do Rock também. Alô, Fernandinho! E o Filé da TV também tá aqui! Dela, os amigos que te arrebentou. Ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar. Essa tá especialmente para todos que gostam de dançar. Dança, dança, dança. Espadrese, chamando abraço, meio fortíssimo, Juan. Juan Lima, o Thiago. Dança, parceiro Maico, também o Michel. Dança, e os caixa baixa bem na pedreira. Dança, hoje tá todo nossa cúpula aqui, meu irmão. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Para de insistir, chegar de se iludir. O que já tá passando, eu já passei, eu já bebi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Maluca, o tá doido, diga tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda. Vai te dar tapa na cara. Vai te te olha no Face, né? Deixa ele, vai pra cima. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Tá doido, né? Tá doido. Bora, Celo! Olha a Barbie também por ali, pra fugir de olhares. Como é que é? Sedutores. Me deixou em segredo. Me desarmou. Bora, meu amor! Vai pra cima! Chupa! Rageio você pra me ensinar o que é o amor. Segura! É só vir com DJ Patrese. Agora! Chama um abraço também, nosso parceiro Panda. E o Parque também, o Joãozinho. E a toda a nossa GDB também, Tamião. Que mais, que mais, que mais? O Rodrigo e a toda a nossa equipe VIP, tu também. Chegou ontem em Santa Catarina. E tá matando a saudade no som que ele gosta. No som que ele dá valor. É o nosso animal aqui no Ponte. Ponte! Sabe onde ele tá? Aqui, ó! Eu tô no croco, eu tô no

aquele Teleflex. Ah, a minha GDS aqui presente com a gente sempre. Para Mauro, comandando tudo. E aí, bigodinho? Bigodinho tá amando. Namorando, bigodinho. Eu não te digo mentira. Eu quero Felipe Lopes. Saber de um pouco. Agora eu quero é te ver. Está... O Leandro Rodrigues também aqui presente com a gente. Um abraço a você. Você tá no gigante. Tá no cross. Para Felipe Lopes. Leandro Bezerra também. O Carioca, abrindo o Brasil. Ele já tá até dormindo, acho. Bora lá. E só lembrando, viu, Matreze, que no próximo domingão tem a volta do nosso irmão chegando lá no aniversário de Ananindeua, 76 anos. Ananindeua recebe o nosso animal e a gente vai quebrar tudo por lá, meu irmão. Natinho, agora aqui, filho, vem cá. Desde que papai, vem. Tá meu irmãozinho, Natinho, papai. E aí, Natinho? O homem que comanda Macapá. Pra... Homem da XP. Ela tá no crocodilo, vestida de supremo. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Aí tu vai fuder. Tu vai fuder. O quê? Beber da minha bebida. Tu vai fuder. Oi, tempo tá pra lá, pra cá. Tempo tá pra lá, pra cá. Tempo tá pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão. Bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida. Aí tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Aí tu vai fuder. Patrese fala pra você. Patrese fala pra. E aí, belisca? Beber da minha bebida. Aí tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Ó, chegando. Ok, ok. Não vai ter caô. Vai ficar no camarote. É vai ficar crime. No. É muito crime. É muito crime. É muito crime. Liga o telão aí, neném. Como é que é? Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Eu gostei dessa aqui, ó. Jogador, empresário, artista e quem? De Patrese. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese, já sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Super! São os quatro caras que a bandida. Quanto que eu não uso isso aí? São os quatro caras que a bandida se amarra. Empresário, artista e o DJ Patrese. Qual foi, Deco? E o Netinho tá na parada. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Uma toma de tapinha, uma toma. E aí, Bruno Borges? Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. O quê? Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo. Vai, vai, vai, vai, vai. Posso de porra, posso de porra. Posso de porra. Posso de porra. Posso... Deixa empurrando nela aí, vai. Posso de porra, posso de porra. Posso de porra, posso de porra. Posso de porra, posso de porra. Agora! Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar R$100 pra mim doidar no baile do Patrese? Pra mim doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. E aí, Lucas Mendes? Patrese. Ele abraça você também! No baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Bora, bora! Do... desgraçada, sem coração, ordinária. Ela é flex hoje. E aí, bota! Onde vai? Na sala, qualquer lugar. No chão me deito. E o quê? E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo. Fala, Gabrielzinho! Parceiro Gabrielzinho, também o nosso empresário Gabrielzinho. Da TV, tá aqui com a gente, mora! Domingo tem a Nani Deu! É o baile do Patrese. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é chumbo tocado, amor. E o quê? É a Trevo Esporte com a gente! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Get started now and bring this motherfucker down. Isso aí, moleque doido. E aí, meu gerente Marcelo, meu gerente Murilo também. Tudo pra cima. Doidão, tá malucão, tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão.